cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo lá bem. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado quanto as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, ele diz: seguir-me no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus.